Não há como caminharmos e prosperarmos em nada se não for baseado na doutrina bíblica, na palavra de Deus. E não apenas no ensino genérico ou em um ensino de uma determinada área, mas nos fundamentos doutrinários. Quando vemos a igreja em Atos, ela caminhava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era a doutrina que Jesus tinha ensinado a eles naqueles 3 anos e meio de ministério. E a doutrina faz parte hoje de um currículo do seminário, de pessoas que vão estudar para se formarem como pastores, como missionários. Mas, na verdade, toda aquela matéria que se estuda num seminário é a matéria que todo cristão precisa aprender. E quando nós aprendemos verdadeiramente esta doutrina, esses pontos doutrinários fundamentais, nós vamos tendo o nosso cano alargado. Não é uma capacitação intelectual, não é alguém que aprendeu a orar, não é alguém que aprendeu a pregar, não é alguém que aprendeu tal atividade do ministério da igreja. Não, isso não alarga o nosso cano, nessa ilustração que eu estou usando. Isso, na verdade, é uma das formas de permitir que a água passe em abundância. Mas se o nosso cano é fininho, se não existe fundamento doutrinário, fortalecimento na nossa vida espiritual, o cano é sempre pequenininho, passa um pouquinho só de água, mas a pressão muitas vezes aumenta e aí nós temos problemas e dificuldades pessoais, comunitárias, em família. A primeira das bases doutrinárias é sobre o que é a Bíblia. Nós vimos, primeiro, Pedro nos dizendo a importância de nós prestarmos atenção na palavra dos profetas. E Pedro estava falando, literalmente, sobre os textos proféticos da Torá que eles tinham em mãos. Os textos de Moisés, os textos de Jeremias, de Isaías, os textos que o povo judeu tinha naquela época. Eles não tinham ainda o Novo Testamento. Mas a Bíblia para eles era a Torá, era o Velho Testamento hoje que nós temos. E Pedro estava ensinando, gente, vocês precisam ler, ouvir e prestar atenção no que diz os profetas, porque isso é como uma candeia, uma luz na mão de vocês no meio da escuridão. Então, estudar a Bíblia, estudar a palavra do Senhor. Depois Paulo vem em Coríntios e fala sobre os mistérios. Nós não falamos a sabedoria, a filosofia humana, nós falamos os mistérios de Deus que são revelados na sua palavra, que está à nossa disposição. E lemos o terceiro texto em Timóteo, em que o Senhor nos mostra que toda a palavra de Deus, ela é perfeita para nos ensinar acerca de todas as coisas. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós crescemos espiritualmente e esse nosso cano, esse nosso fortalecimento espiritual é alargado. Então começamos a suportar a pressão maior da força da água, a demanda maior de todas as áreas da nossa vida. E, prioritariamente, essa demanda é identificada dentro de casa. É no lar, é na família, nas coisas do dia a dia. E quando nós apenas recebemos algumas mensagens, por melhores que sejam, por mais empolgantes que sejam, por mais que elas possam mexer conosco, uma mensagem solta de vez em quando, ela costuma ser apenas uma ação na nossa alma. Então saímos renovados na nossa alma, mas sem fortalecimento para suportar a demanda do dia a dia, da família, das coisas do dia. Mas a doutrina bíblica, não. A doutrina é o argumento bíblico, teológico, evangélico, não evangélico como denominação ou como religião, mas como a palavra do Evangelho de Jesus, que nos dá estrutura e começa pela Bíblia. Nós vamos continuar estudando sobre esses fundamentos da teologia bíblica, vamos ver sobre Deus o Pai, a Trindade, e Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos dará condições de responder sobre toda questão espiritual, bíblica, a qualquer um. Ontem uma senhora veio a mim e oramos juntos. Ela queria, eu quero ter o que responder, o que falar às pessoas à minha volta. Não apenas algo místico, algo assim abstrato, mas uma doutrina real, um fundamento indiscutível, sólido, firme, da estrutura teológica bíblica que nos sustenta diante de Deus. E a terceira pessoa da Trindade, que será essa terceira etapa do estudo sobre Deus, é Deus, o Espírito Santo. E eu quero que você, ainda em 1 Coríntios, leia comigo no capítulo 2. Este será um mês que nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, sobre a doutrina do Espírito Santo e, de uma forma específica, sobre os dons espirituais. Nesse texto que lemos, no versículo 10, nós lemos assim: mas Deus nolas revelou, as Escrituras, os mistérios de Deus, pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito de Deus sabe todas as coisas acerca de Deus. O Espírito de Deus é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, mas Ele é Deus, e com o Filho e com o Pai, eles são um só Deus. Porém, o Espírito Santo é a manifestação de Deus que está na terra. Jesus é a manifestação de Deus no Filho que não está na terra. Ele até pode vir à terra, mas ele não está na terra. Ele está, conforme Paulo nos ensina em Efésios, assentado ao lado de Deus Pai, acima de todo principado e potestade. Nós somos colocados ao lado dele pelo Espírito Santo numa posição espiritual. Então, nós nos apresentamos diante dele em espírito e em verdade e o adoramos. Ele se manifesta no nosso meio, mas quem está na terra é o Espírito Santo de Deus. É como se pudéssemos usar estas duas ilustrações: a luz, a lâmpada e a energia. A lâmpada é aquela parte física. A lâmpada, ela é aquela parte que tem um vidro, que tem os filamentos, que tem o fio. A energia, não vemos, é o que chega ali na lâmpada. E a luz é o que não vemos, mas é a manifestação disso. Então, se precisamos acender alguma coisa aqui, nós colocamos a lâmpada e acendemos. A manifestação daquilo que nos é necessário, ela veio pela energia, pelo fio, pela lâmpada e também pela reação química que nós chamamos de luz, mas todos três são a mesma coisa. É como o ovo também, o ovo, na verdade, me dê um ovo, então a pessoa te dá um ovo, e o ovo, na verdade, é uma casca, é também uma gema e é também uma clara. Existe função, características distintas em cada um desses três, mas os três formam uma só coisa. É um exemplo muito limitado, muito simplório, mas é uma ilustração. Deus é uno, único, mas ele se manifesta de forma triuna. Ele se manifesta em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo é a manifestação de Deus que está na terra. E ele é quem conhece todas as coisas de Deus. Então, ele traz para essa dimensão da terra, para nós, o conhecimento de todas as coisas de Deus.